Os caras deram salve nos cantos da cidade. Acionaram várias naves e o bonde formou. De Impala ou de Audi, enchendo vários balde. A blanche de chocolate vai tacando terror. As condições que atraem essas minas. Chega no baile com os kits que combina. Nós que tá nego, pode pá nego. Nós que tá nego. Big Bang, gangsta vem, solta o refém, fumo também. Blunt após blunt, junto com meu bonde. Rapa da Godoy é o nome pra tocar no seu iPhone. Bate forte nos falantes, no estéreo, na rua, nos prédios. Talvez esse rap é a cura pro seu tédio. Dá uns dois e fica zen, muitos vão mais além. A larica bate, Coca-Cola, chocolate. Sensação em suco light, o bonde parte. Na blunt é mó viagem, sem blunt, fica à vontade. Sem flagrante na nave, de V8 eu tô normal. Mal, invadindo o litoral. Se toca o biriri, é neguinho. Liga as mina, liga os parceiros, é só chegar. Os caras deram salve nos cantos da cidade. Acionaram várias naves e o bonde formou. De Impala ou de Audi, enchendo vários balde. A blanche de chocolate vai tacando terror. As condições que atraem essas minas. Chega no baile com os kits que combina. Nós que tá nego, pode pá nego, nós que tá nego. JR não confere, ninguém se mexe e não se fere. Os bico não interfere, meu rap é a febre. Invade a net, resgata os moleque que segue. Tomando os flat, na contenção. Na pizza acelera o a mil, difuso. Start começa civil no lucro. Bote é pesado no jogo, sujo. Eu saio andando, eles ficam puto. Os bico sujo, invejoso que perde a linha. Liga os parça, zona sua é família. Rapa d'água, dói minha quadrilha. Gerdson Dias, bolando plano com os beatmakers suicida. Efeito colateral no resgate do 12. Se tromba civil na troca de tiro, chapa. Os caras deram salve nos cantos da cidade. Acionaram várias naves e o bonde formou. De Impala ou de Audi, enchendo vários balde. A blanche de chocolate vai tacando terror. As condições que atraem essas minas. Chega no baile com os kits que combina. Nós que tá nego, pode pá nego. Nós que tá nego. Nos cantos da cidade vi o bonde formou. Nos cantos da cidade vi o bonde formou. Os caras deram salve nos cantos da cidade. Acionaram várias naves e o bonde formou. De Impala ou de Audi, enchendo vários balde. A blanche de chocolate vai tacando terror.